Rádio Alerj. Comissões. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação, a rede estadual está plenamente preparada para receber alunos deficientes. Na audiência da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Rio, nesta quarta-feira, 19 de março, foi abordada a Lei 6.708, de 2014, de autoria do deputado Xandrinho, do PV, que cria o programa de conscientização e obriga a inclusão e reserva de vagas nas redes pública e privada de educação para crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista. Para a superintendente de Planejamento de Integração de Redes da Secretaria de Estado de Educação, Ana Paula Velasco, eles podem estudar na escola de sua preferência e não existe limite de vagas. Após a sanção dessa lei, não muda muito a matrícula do Estado do Rio de Janeiro, porque todos os alunos que se declaram deficientes, eles são alocados na primeira escolha. Então, eles são alocados, eles podem estudar na escola de sua preferência. Isso não vai fazer diferença. E não existe limite de vagas. Se 20 alunos com deficiência apontarem uma única escola, os 20 serão alocados para essa escola. O deputado Conte Bittencourt, do PPS, presidente da comissão, ressaltou a importância da inclusão social. É uma lei que traz um elemento fundamental de inclusão de meninos com um tipo de deficiência específica, não previsto no elenco das deficiências tradicionais, que queremos agora pela Comissão de Educação, preparar o sistema nas suas diferentes redes. Estiveram também presentes na audiência os deputados Zaqueu Teixeira, do PT, Clarissa Garotinho, do PR, Inês Pandeló, do PT e Márcio Pacheco, do PSC. Com informações de Vanessa Schumacher, reportagem Patrícia Potevan.